Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 315, gravado em 18 de maio, não 18 de março, de 2022. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesses últimos tempos aí, dá para se dizer, Vinícius, até porque o nosso último café foi lá no dia... Foi lá no dia 4 de abril, olha só quanto tempo. É, faz tempo, tempo que a gente tá sem café. Pois é. É, deixa eu dar o meu olá aos nossos ouvintes, né? Nossa, foi diferente. É, hoje tá diferente tudo, tudo fora do roteiro, é o frio. é o frio e o pós-furacão que meio que atingiu aqui o Rio Grande do furacão, Sul ontem. Para aí, foi... Anunciaram o ciclone... Talvez ciclone, tenha tido áreas que realmente deve ter sofrido alguma coisa. Sim, teve. Mas o sul aqui do Rio O que estava previsto aí para Porto Alegre não foi tão feio assim. Não foi, cara, mas esse assunto é interessante porque tem a ver com segurança da informação, né? Porque é como a gente lida com os riscos e eu acho até que a sociedade conseguiu se organizar bem, pelo menos aqui no sul, as aulas... Né, foram direto pro remoto lá na faculdade, então a gente conseguiu virar a chave rapidinho, talvez pela experiência que tivemos na pandemia, né? Sim, acho. Acho que nesse ponto foi interessante. Sim, tá todo mundo acostumado a abrir uma sala em alguma meet da vida e sair compartilhando link ou Zoom, seja o que for e mandar ver. Beleza. Mas então, este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando um café de verdade, então pegue o seu café e vem com a gente. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal lá no Twitter e agora também no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Vinícius, você já fez a sua conta no Mastodon? Não. não sei o que é, não vi ainda. O Guilherme tá tentando me convencer. Cuidado, Vinícius. Eu não sei, cara. Você vai perder o trem da história, assim. É, eu vou descer do trem da história, eu vou desembarcar do Face, desembarcar desses negócios, tudo, vou a pé. Você vai a pé no trem, né? E hoje eu não tô no café, tá? Eu tô no chimarrão. Boa também vale. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurança-legal ou o apoia.se/segurança-legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E chave Pix no site. E também a chave Pix no site se você se sentir mais confortável em fazer dessa forma. Vinícius, primeira mensagem aqui... Veio naquela linha até mensagem de um tema que... ou notícia? Na verdade é uma mensagem, Vinícius. Até a gente não tá lendo as mensagens, estamos guardando aí talvez para ler um pouco mais adiante. Mas essa primeira mensagem, antes de nós falarmos sobre as notícias, ela tem a ver com aquela tua questão que você comentou aqui do bloqueio e do encerramento da tua conta do C6. Ah, né? Aquela sem explicação nenhuma? Sem explicação nenhuma. Com dinheiro que eu não recebi de volta ainda? Ainda não? Essa? Não, ainda não. Pois é. Um ouvinte nosso que pediu para não ser identificado, ele mandou essa mensagem aqui, Vinícius, e aí se você quiser ler, eu tô marcando ela aqui como itálico, mas se você quiser ler pra gente dar uma comentadinha sim. Aqui. Ele diz o seguinte, sobre o e-mail, minha conta está sendo encerrada. Ele mandou. Isso é ele dizendo, tá? Não sou eu, embora a história seja muito parecida. Sim. O que me entristece, pois eu estava usando a tag de pedágio deles. Eu tinha o mesmo plano, viu? Nosso caro ouvinte anônimo. Eu tinha o mesmo plano. A mesma ideia de usar a tag e tal. Fiz a tagzinha, pedi a tag. Mas nem tanto, pois eu estou fazendo uma consolidação das minhas contas bancárias e fechando todas, menos uma conta corrente de um banco tradicional e uma digital, uma fintech. De modo que já estava preparando a troca para outra solução de tag de estacionamento barra pedágio. Beleza. Mesmo assim, né, não justifica o fechamento da conta sem mais nem menos. Né? E aí ele coloca assim, ainda assim a notificação é vaga, concordo, a minha também foi. Deixa suspeita de que haja alguma fraude ou problema de segurança, sim, exatamente isso, mas não indica qual. Verdade, mesma coisa comigo. Aí ele diz assim, algumas hipóteses que ele levantou. Tá? Movimento muito pouco... de verdade. Daí ele escreveu assim: de verdade, chamo ela de pré-pago de pedágio. Uhum. Cara, eu não sei se essa hipótese vai, porque eu tava usando a conta como a minha principal conta. Inclusive, naquilo que eu recebo como salário, eu tinha colocado a conta do C6 pra receber. Ah, e foi esse dinheiro aí que eles. que eles conseguiram bloquear na minha conta. Não, mas enfim. Aí ele assim, minha renda é inferior a XX mil, sei lá, muito, muito pobre talvez. Cara, a gente viu, a gente não vai divulgar aqui a tua renda, tá? Mas também eu não creio que seja isso. Uso um Pixel Sim. com beta, um Pixel, né? Um celular, então, o celular, do né? modelo é. Pixel, com beta do Android. Logo estou numa versão do sistema mais restritiva quanto ao uso do GPS, privacidade e com APIs modificadas que aumenta o custo de manutenção do app. Pode até ser, cara, só que eu tava usando num iPhone, tá? Com o último iOS. Então, também acho que não, tá? Uhum. Nenhuma delas me parece provável bastante, concordo contigo. Mas não tive imaginação para mais nada. Se vocês tiverem alguma, adoraria escutar. Tá. Cara, a gente tem aquelas confusões que aconteceram recentemente, né? Uhum. Uma que, inclusive, eu acho que foi o que atingiu a minha conta, né? Teve uma funcionária de uma empresa terceira que tinha acesso ao sistema do C6. Uhum. Tá? E ela fez algumas coisas como... Ela, que eu digo... Acho que era ela. Não sei se era ela ou ele, mas eu acho que era ela. A pessoa. Sim. Tomava empréstimos em nome dos correntistas, depositava na conta dos correntistas e depois movimentava o dinheiro. Eu acho que isso não aconteceu comigo, tá? Porque na minha conta não tinha nenhum histórico disso ter acontecido. Na minha conta tinha só as minhas contas normais, né? Pagamentos, entradas, tudo mais. De repente, uma entrada de dinheiro, uma saída e... Pimba, conta bloqueada. É, mas nada que fosse estranho. E eu acho que por alguma razão eles acharam que minha conta está envolvida nisso e bloquearam. E até hoje eu recebi e-mail dizendo assim, informe os seus dados para depósito, saldo, restante, não sei o quê. Aí eu informo os dados, não recebo nada. Tá? Já informei umas três vezes. Você vai ter que entrar vezes. Na... Sim, vou ter que entrar na justiça. Né? É. Arranjar tempo para fazer isso. Claro. Sim. Que o nosso tempo vale, provavelmente, não nada, sei. Não, não vale você nada. Tinha um valor, é que você tinha um valor meio relevante lá, né? Sim, eu tinha. Eu ainda tenho, eu quero de volta, né? meu dinheiro. É um valor importante, né? Sim, é, não é pouco dinheiro. Não. Você sabe, o que me incomoda aqui é como essa prática de você encerrar a conta sem dar informação pro titular, né, pro cliente, porque viola frontalmente o Código de Defesa do Consumidor. Num dos deveres que todo fornecedor tem, talvez um dos mais importantes, né, todos são importantes, as obrigações e deveres, né, impostos pelo CDC, mas a questão da informação, ela é muito relevante, tanto nas relações de consumo, quanto nas relações também de tratamento de dados pessoais, né, de forma que a empresa, quando ela te nega a informação, além de ela estar violando o CDC, ela também está impedindo que você, inclusive, possa, sei lá, judicialmente exigir, né, alguma questão, ou até mesmo verificar a motivação. Cara, porque se é, só para concluir, se é uma questão envolvendo tratamento de dados automatizados, ou ainda se tem alguma questão relacionada à criação e formação de perfis, que daí vai linkar CDC com LGPD... O titular, ele tem o direito de saber o motivo pelo qual a sua conta foi encerrada. Não há problema, em princípio, né? Se o tratamento automatizado for realizado dentro dos parâmetros que a lei coloca, eles te disseram, olha, você está fora do meu perfil por isso, porque você gasta pouco, ou porque você não, a sua renda é menor do que a gente espera, eles têm que te dizer, eles não podem te omitir e simplesmente encerrar a tua conta. É uma prática abusiva também, né? Cara, pra se dizer. É assim, ó, eu vou dar um pouco mais de informação sobre isso, tá? Eu tenho aqui a resposta do C6, depois eu vou ler o e-mail do C6 pedindo pra eu indicar amigos. Nem a pau, viu, C6? Eu tenho aqui eu tive que abrir um... Via Banco Central, tá? Uhum. Que a gente pode ir lá no Banco Central abrir uma demanda. E eu fiz isso lá, tá? No Banco Central. E aí eles mandaram um print de um e-mail deles... Tá, que eu já tinha recebido, e o print diz assim, ó, estamos efetuando uma análise na conta, solicitamos o aguardo do processo, no status atual não é possível efetuarmos nenhuma movimentação de saldo ou gestão da conta, estamos disponíveis em canais de comunicação chat no app. Cara, não funciona, tu fala com uma IA que não é IA, é uma BA, sabe, uma burrice artificial, porque tu não tem resposta nenhuma lá, é um looping que tu entra lá. Tá? Sim. E aí, assim como aconteceu com o nosso... A gente aí, só tá reclamando hoje, né? É, não, hoje agora eu vou reclamar. O nosso Instagram lá, perdemos o Instagram. É, acho que já foi aquilo, vamos ver. É. Aí diz aqui, ó, verificamos que sua conta corrente foi bloqueada preventivamente em 8/9/2021, pois foi objeto de análise para garantia da legitimidade das transações conforme previsto nas condições gerais da conta corrente. Esse processo é realizado justamente para preservar seus interesses. Tá? Aí eles citam que o C6 Bank, assim como as demais instituições financeiras, responsável por garantir a segurança e integridade das transações financeiras realizadas pelos seus clientes, o que inclui o monitoramento da conta e quando necessário, a inclusão de bloqueio de forma preventiva até que seja possível confirmar os dados com o cliente. Ninguém confirmou nada comigo, que fique bem claro. Uhum. Não me perguntaram se eu reconhecia todas as transações, nada, não me perguntaram nada. Gostaríamos de ressaltar que esse trata de procedimento previsto nas condições gerais da conta corrente, inclusive a cláusula em comum. Daí jogaram a cláusula na minha cara, né? Uhum. E aí, concluída a análise, eles ratificaram a informação de bloqueio com a informação de que optaram pelo encerramento de sua conta corrente por decisão comercial. Qual? Claro. Por qual razão? Exato, ele tem que dizer. Ele tem que te... E não disseram nada. Ele tem que dizer. É, aí depois... é um direito que você tem a ter essa informação. Aí eles jogam na cara aqui a cláusula 10 do encerramento de conta, que eles podem encerrar em qualquer tempo e tal, não sei o quê. Aí eles chamam atenção para obrigações que assumidas junto ao banco, né, não se encerram. Claro, e as obrigações de vocês comigo também não se encerraram, viu, C6 Bank? Eu quero meu dinheiro de volta. E aí, cara, eu digo, ok, já que vocês quiseram encerrar, beleza, vamos seguir adiante. E aí, seguir adiante, e eles começam a pedir daí repetidamente meus dados para receberem, para devolver o meu dinheiro, tá? Que não é do C6, que é meu. E aí aí abro o caso com eles, aí ficam perguntando como é que foi o atendimento, não resolvem porcaria nenhuma e ficam mandando e-mail perguntando de como é que foi o atendimento. No dia 10 de janeiro deste mês... Ah, lembra que foi 21, né? Uhum. 10 de janeiro desse mês, uma mensagem deles dizendo exatamente o seguinte: sua conta será encerrada em breve. E aquele comunicado que eu falei foi de setembro. Depois de acionar o Banco Central por não estar tendo retorno deles, tá? Adequado. Aí por várias vezes, a última vez foi de 1º de abril, é o dia do cliente do C6, eu recebo um e-mail do C6 pedindo... os dados para receber o... Não, eu mando para eles os dados para eles fazerem o depósito. Não, eu mandei no dia 12 de janeiro, em resposta àquele e-mail deles. Desde dia 12 de janeiro eu não tive resposta nenhuma. Aí vem no 5 de abril, primeiro e-mail que recebo deles de novo. Sua experiência no C6, você poderia contar para a gente como foi sua experiência no C6? Estou contando já para eles. Vinícius? E aí a última mensagem, tá? Dia 13 de maio, 13 de maio... Nós estamos no dia 18. Mostre para seus amigos os benefícios do C6 Bank. Tá. Tá bom. Não, acho até que você está sendo paciente. A gente está, né, falando sobre o tema aqui, mas você está sendo paciente diante de tanto tempo assim, sem acesso aos valores, né, que são, mais uma vez, relevantes. Ainda sobre questões bancárias, Vinícius, viralizou aí no Twitter algumas situações, algumas pessoas comentando, né, da ocorrência de furtos de celulares e como, claro, os ladrões, eles têm se especializado, os bandidos, né, têm se especializado aí nesse tipo de fraude e nesse tipo, inclusive, de exploração de vulnerabilidades, de forma até surpreendente, né, é como eles conseguem acesso às contas uma vez que eles têm acesso ao celular e às vezes o celular está bloqueado e coisas do gênero, né? Lembrando que uma das coisas que eles fazem, inclusive, as limitações também da própria autenticação em dois fatores por SMS, né? Que tira o chip e coloca no outro celular e tem acesso a todas e quaisquer notificações que vão envolver recuperação de senhas de muitos desses serviços, né? Então... eles realmente estão, ao mesmo tempo que estão se especializando, os bancos também, em alguns casos, têm seguido um pouco essa tendência que você comentou aqui com bastante veemência, Vinícius, do C6, né? Que é de dificultar muito a resolução desses problemas. Então, fica seguindo um pouco até aquela linha do uso de serviços digitais, alguns, esses gratuitos, como aconteceu conosco aqui com o Instagram, né? Que a gente, o Instagram disse lá que a nossa conta do podcast, que a gente não tinha mais de 13 anos, e de fato é uma conta comercial do podcast, né? De um serviço na internet, enfim. E a gente não conseguiu recuperar lá, entrava lá para enviar a documentação e não ia adiante, então a gente já deu como perdida a conta do podcast. Eu vou tentar mais uma vez. Eu tentei também, não rolou. Mas qual é a questão que parece que esses bancos digitais, alguns deles, né, não todos, é necessário dizer, né? Eu uso vários outros bancos digitais. Aham, sim. E tô tri feliz. Tá? Então, assim, Não é, isso não é uma questão se é banco digital por aplicativo é ruim. Não é isso. Claro, claro. A gente está falando de um específico que, sim, pelo amor de Deus, né? Sim. Não, e segue essa linha de que enquanto está dando tudo certo, o serviço, né, tá ok, mas quando você precisa realmente resolver algum problema com alguns desses serviços, a coisa é muito difícil, às vezes até impossível, nessa situação... Tem que falar com as BAs. É, nessas situações que viralizaram no Twitter, envolveram até o Nubank, né? E aí há algumas questões, né? Um desses tweets, o sujeito dizia, olha, furtaram o meu celular... Ou roubaram, agora não lembro, mas acho que furtaram o celular dele e aí tiraram um empréstimo lá. O cara nunca tinha pego um empréstimo, tiraram um empréstimo de cento e poucos mil lá de madrugada, que seria uma coisa totalmente desviante, assim, do padrão de comportamento do sujeito, né? Isso toca um pouco em algumas questões de segurança que a gente já comentou aqui, que envolvem aquela tensão entre segurança e comodidade, né? Ou seja, quanto mais cômodo, quanto mais fácil é o acesso e o uso de certos serviços, você tende a uma insegurança, mas questões como o Pix e questão como segurança de celular, né, e esses serviços e como essa arquitetura se conformou nos últimos tempos, acabaram transferindo para o titular riscos que antes eram das instituições. Isso, no final das contas, a gente está vendo que pode ser muito caro para o consumidor, para o usuário, né? Para finalizar, deixar também, a gente vai deixar no show notes uma reportagem do manual do usuário que fala sobre como se proteger de roubos e furtos e fala também sobre aquela ideia de que algumas pessoas passam a ter um segundo celular só para deixar as contas mais relevantes e deixar esse celular em casa. E essa reportagem que a gente deixa aqui contou com a participação do nosso querido amigo Fábio Assolini. Perfeito. Com o Pix, né, o dinheiro da conta virou dinheiro na carteira. Uhum, então, sim. Ajuda muito, facilita bastante, mas ao mesmo tempo Mas não tem, cara. É um negócio que a gente vai ter que descobrir como lidar, porque as facilidades, os ganhos, né? Uhum. As vantagens são muito grandes, né? Pra simplesmente abrir mão disso e voltar a um momento em que a gente tem que ficar carregando dinheiro na carteira de novo, sabe? Eu já não levo mais dinheiro na carteira já faz tempo, então... É, mas os riscos... São grandes. Não são... Eles são... Não são... Mas simples, né? É, mas a gente vai ter que resolver isso. Acho que não tem como voltar atrás. O negócio é como resolver. Mas eu acho que a forma de resolver isso está nas mãos das instituições financeiras. Né? Concordo. Porque simplesmente se omitir e dizer que não tem o que fazer porque o serviço... Porque, veja, se eles se omitem e dizem tudo que acontece no teu celular é tua responsabilidade... Eles estão se eximindo de uma responsabilidade que eles não poderiam, que é a própria arquitetura de segurança do serviço, que envolve apenas uma dos pontos, é o aplicativo. Mas o aplicativo também é responsabilidade deles, né? Então, formas de recuperação de senha, a não realização de análise de perfil de consumo e de uso, né? Então, isso é bem problemático. Vinícius, falando ainda sobre bancos, tivemos aí o Bradesco, né, uma falha no Bradesco que expôs dados de contratos de 53 mil clientes. Como foi noticiado pelo IG, o Bradesco informou na sexta-feira, dia 13 de maio, que a sua subsidiária, Bradesco Financiamentos, detectou um incidente que pode ter resultado no vazamento de dados de 53 mil clientes. O texto assinado pelo diretor... Executivo de Relações, Leandro de Miranda Araújo, diz que todas as medidas necessárias para a solução do incidente, bem como de comunicação aos clientes e às autoridades competentes, foram adotadas. E o comunicado ainda ressalta, e eu acho que isso é um tanto quanto problemático, esse tipo de afirmação, a característica dos dados eventualmente visualizados não coloca em risco a integridade de acesso a sistemas transacionais desses clientes junto ao Bradesco. O banco ainda diz que reforça seu compromisso com a transparência e a segurança dos dados dos seus clientes. Não, né? É, cara, aquela velha história que parece que só quando vaza senhas... Exato. Que deixa o cara fazer alguma transação que a coisa é realmente um problema. Ah, mas exatamente. Só vazou CPF, nome, telefone... Endereço, nada que permita o cara fazer uma operação. Então não tem problema, tem problema sim, gente. Tem problema sim. Claro. Tá, óbvio que seria um desastre vazar senhas de todo mundo, mas... o que seria indicação de um outro problema de segurança, mas enfim. É, uhum. Mas não é porque não vazaram as credenciais que permitam que tu faça diretamente uma transação que não tem problema nenhum os dados que vazaram. Sobretudo diante da LGPD, né? Claro, pelo amor de Deus. Sobretudo diante da LGPD. Quer falar uma das tuas aí, Vinícius, que você tinha separado? Pode ser, eu vou direto pra cereja do bolo, aquela que eu mais curti, tá? Manda bala. Daqui eu já tô há horas querendo falar dela, ela é agora desse mês de maio, tá? No dia 2 de maio, o link vocês vão ver, tá, tem em vários lugares, mas vai ser pro The Register. O legal foi o seguinte, tá? Lá na Ucrânia, em razão da invasão da Rússia e tal, o pessoal começou a roubar equipamentos, né, como tratores, colheitadeiras, etc. E entre elas, colheitadeiras e tratores da John Deere. Mais especificamente de um showroom que eles tinham lá, entre outras máquinas, mas principalmente de um showroom que a John Deere tinha lá na Ucrânia. O que aconteceu? A John Deere utilizou essas máquinas hoje, é tudo, né, IoT, né? Tudo com a internet das coisas, tudo linkado. Você já falou sobre isso aqui, né, Vinícius? Isso, já comentei. E o que eles fizeram, então? Eles bloquearam remotamente os tratores e colheitadeiras para que eles não pudessem ser ligados e ou reparados. Tá? Uhum. Então vão ter que hackear. Para usar agora, vão ter que hackear. É interessante, ou seja, tá aí, eu acho que um uso legítimo desse tipo de comportamento. Você acha? É, tu rouba um equipamento desses, o equipamento é roubado, tu vai lá e desativa o equipamento e dane-se. É, transforma o negócio num tijolo gigante. Claro que eu acho que é pouco, porque com uma máquina dessa acho que tem bem mais pra tirar dela do que simplesmente ligar ou não ligar, ou coisa parecida, né? Mas enfim. Mas transforma num tijolo gigante. Nesse uso específico, no que diz respeito a equipamento roubado, eu acho que é até interessante. O detalhe, e por isso que isso me chama a atenção, porque é um uso interessante de algo que já vem sendo discutido, que é o direito a reparar. Tá? Então, inclusive, e o direito próprio direito de propriedade das coisas. Eu vou ficar só no direito de reparar, tá? Depois, se quiser entrar no direito de propriedade, beleza. Porque eu não entendo. Que é o seguinte... esse direito a reparar, até eu comentei há um tempo atrás, eu não lembro mais em que episódio, que deve ter sido algum café, tá? Que eu recomendo que vocês escutem a série inteirinha, tá? Do podcast The Hackers, da BBC Radio 4, BBC Radio 4. Vai estar o link Radio lá 4. Vai estar o link no show notes, tá? O link direto pro episódio que eu tô recomendando, que é o episódio Broken, tá? Broken. Que é justamente um episódio em que eles entrevistam o pessoal da União Europeia do movimento pelo direito de reparar, né? E falam com um pessoal, entrevistam um pessoal nos Estados Unidos, que eu acho que é Nebraska, que eu te falei antes, deixa eu até ver aqui. Não me lembro. Mas alguns agricultores, eu acho que é do estado de Nebraska, em que eles ficam meio... Eles comentam sobre os problemas que eles têm por não poderem mais reparar os próprios equipamentos. Porque não tem como. Tu vai mexer, bloqueia, tu não tem acesso ao firmware, então tu não tem mais como reparar. Tu é obrigado a levar num cara autorizado lá da John Deere pra mexer naquele equipamento. Não só a John Deere, mas outros, mas eles falam especificamente da John Deere, tá? Nesse episódio, inclusive, no Broken. No The Hackers, né? Lá da BBC 4. Então, eu achei muito interessante o uso que eles fizeram dessa tecnologia como resposta ao roubo de máquinas que ocorreram na Ucrânia. E acho que pode ser um uso legítimo desse tipo de coisa. Mas, claro que tem outros problemas, né? Que a gente tem que discutir sobre o uso desse tipo de tecnologia, mas aqui me pareceu um uso interessante. E a história tá toda lá no The Register para vocês poderem ler. Tá? É bem curiosa, é bem interessante. Eu falei interessante umas 3 mil vezes, o que por si só já é interessante. Já é interessante, né? Diz muito sobre a tua personalidade. Exatamente. Que é muito interessante. Que é muito interessante. Muito personalidade interessante. Cara, eu às vezes fico pensando, e eu acho que é um pouco o nosso papel aqui no podcast, só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Que é aquela coisa de você achar problema em tudo, né? Tudo que envolve tecnologia tá errado e deve ser feito... os velhos da segurança. A gente tem que ter muito cuidado com isso, até pra... que aquela ideia de você ser um tecnofóbico, né? Ou seja, tudo que envolve tecnologia você é contra... E a gente quer, na verdade, ter uma visão tecno-responsável dos uhum. fenômenos e tudo mais, né? Mas dito isso, eu acho que a gente tem um pouco esse papel de trazer problemas ou de abordar problemas em situações que a gente não vê as pessoas abordando os problemas, que é um pouco aquilo até do solucionismo, né? Tu, ponho tecnologia aqui que eu resolverei todos os problemas, só que a gente acabou de ver com a questão bancária de que o uso de certas soluções transfere o risco pro usuário e em alguns outros casos te limita na questão dos direitos, né? Então, essa questão de você impedir que o cara realize manutenções me parece um pouco até um abuso do direito e até mesmo a limitação dos direitos de propriedade que o sujeito tem de utilizar, inclusive de consertar os bens, né, que ele adquire. Claro que com IoT e coisas desse gênero você perde um pouco de autonomia no uso de certos produtos, às vezes acaba até se confundindo o que é produto e o que é serviço, ou você tem uma ligação muito íntima entre o produto e o serviço, de forma que se você não assinar o serviço, você não consegue usar o produto, né? Se você tem um Kindle e você não assinar o serviço lá da Amazon, não tiver uma conta da Amazon, acho que você não consegue nem ligar aqui, né? Eu não fiz esse teste, é ligar, eu não sei, mas tu consegue jogar documentos pra dentro? É, consegue, mas ainda você tem que ter uma conta, eu acho, lá, né? Acho que ele nem deixa tu seguir adiante sem uma conta, não sei, teria que hackear o negócio. Não lembro do início dele, não lembro, mas depois que já iniciou, eu consigo largar da máquina direto pra ele. Sim, isso sim. A questão dos bloqueios, sim, roubam algo e você bloqueia, tudo bem, podemos dizer que é legítimo. Agora, o problema é que não se esgota aí, né, Vinícius? Não. O problema é você ampliar o uso desses bloqueios, sobretudo de maneiras automatizadas, com base em perfis, já pensou? Nossa. E aí você chega novamente na questão do banco, que você tem a tua conta bloqueada por, sabe-se lá, algum tipo de perfil que foi criado e você não sabe qual é, e de repente o teu produto para de funcionar, porque existe esse poder. Pai, já pensou? Eu acho que me preocupa, eu acho que o risco que você tem do mau uso desse tipo de bloqueio, ele é tão grande, tão prejudicial para os teus direitos de propriedade, de maneira geral, que eu não sei se ele deveria existir, sabe? Não sei não é um remédio um pouco amargo, com efeitos colaterais, talvez, muito intensos, né? E, claro, a gente está conversando sobre o tema. Mas é café, né? A ideia é café, justamente café. O que eu digo é o seguinte, cara. O problema todo é como tu operacionaliza isso. Uhum. Porque com a ideia de vamos reduzir custos, vamos botar uma IA e fazer um portal de autoatendimento e não sei o que, que não permite o cara falar com ninguém, a hora que essa IA vira uma BA... e tu não tem mais... tu não consegue resolver problemas porque entra num looping, tá? Tu já deve ter visto isso acontecer, né? Claro. Tu vai falar lá, tu entra lá, fale com... Aí tu diz, olha, eu quero fazer tal coisa. Aí, você quis dizer pá, pá, pá. Não, eu não quis dizer isso. Eu tenho este problema aqui. Ah, você quis dizer... E fica repetindo e volta, entra em contato não sei aonde. Imagina, cara, o cara com uma colheitadeira parada... Assim, e que não é. Eu não conheço nada de agricultura, eu conheço um pouquinho aqui da. Por osmose aqui da região. Mas, por exemplo, vai colher soja, cara, vem chovendo, dá um dia seco, é aquele dia pra colher. Uhum. Tu não pode colher a soja molhada. Ah. E daqui a pouco tem previsão de chover no dia seguinte, cara, tu tem que colher. Tanto que o pessoal que trabalha nessas oficinas de máquina aqui de agrícola. Eles viram 24 horas. Tem um conhecido meu que trabalha, tem justamente uma empresa de assistência técnica, mas não vinculada a nenhuma marca, né? Uhum. Quando chega a época de colheita, eles trabalham 24 horas. Uhum. Eles vão até a lavoura para conseguir botar funcionar de novo, porque não dá para perder tempo. Realmente é muito rápido a coisa. Uhum. Cara, e tu imagina tu entrar num sistema desses de ficar... Pelo amor de Deus, me deixem trabalhar, saca? Uhum. Não, e pior, né, cara, tu imagina o sujeito atrasa algum pagamento qualquer lá do seu financiamento e ele bloqueia o teu trator, sabe? Uhum. Ah, mas o cara atrasou o pagamento, então a empresa teria o poder de bloquear o trator? Mais ou menos. Claro, a gente não quer legitimar que pessoas atrasem pagamentos e fiquem, né, utilizando para sempre um bem que ela não pagou. Não, não é esse o objetivo da coisa. Mas, ao mesmo tempo, você também tem limites nas formas de cobrança e nas formas de fazer o sujeito pagar suas suas dívidas. Há coisas já bem estabelecidas para isso e há muitas situações de abuso no direito de cobrança. Basta pensar no negócio do telefone que a gente comentou dia desses, do empréstimo garantido lá pelo telefone, toda aquela discussão, que é um tema, eu não ouvi mais falar sobre isso, Vinícius, mas acho que é um tema que não pode morrer, lembrando em outros temas que não podem ser esquecidos, né? Vinícius, falando então em temas que não podem ser esquecidos, o Globo trouxe aí uma notícia, essa é bem recente aqui, do que o TSE e o Telegram formalizaram um acordo inédito. Pelo que eu vi aqui, pelo que deu para entender, inédito no mundo para combate às fake news. A reportagem do Globo diz que o TSE e o Telegram celebraram nesta segunda, né, 2 dias atrás, a colaboração mútua inédita para enfrentamento da desinformação. A corte é o primeiro órgão eleitoral no mundo a assinar um acordo com a plataforma que envolve cooperações e ações concretas. Eles falam aqui que seria a formalização da adesão do Telegram ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral, um nome gigante, feito em março. Eles fazem mais alguns comentários, eles comentam um memorando, só para terminar aqui, mas eles não trazem o link na notícia desse memorando, que é uma coisa que a nossa imprensa adora fazer, né? Cita leis, cita decisões judiciais, cita estudos, mas nunca traz os links como ocorreu agora com o Globo, né? Por que não trazer esse link para as pessoas que gostariam de se aprofundar? Né, talvez aquela coisa do caça-clique, né? Não, eu não quero que o cara saia aqui do meu site, eu quero que ele só fique aqui dentro, enfim. Mas fica a notícia aí de que me parece positivo, né? Diante da situação que se avizinha aí, eu acho que as fake news vão estar muito presentes nesse processo eleitoral que vem aí. Então, parece interessante, né? Vamos ver os próximos capítulos disso. Vamos ver os desdobramentos. Vinícius, quer trazer uma tua? Sim, vou trazer agora uma curiosidadezinha, tá? De uma matéria, tá? É de uma matéria, sim, do Dark Reading, tá? Vai ter mais de uma do Dark Reading hoje, tá? Em que o título é Como Transformar uma Lata de Coca em um Dispositivo de Escuta. Tá? Sim. Você pega, põe um fio, liga duas latas de coca, põe um fio de cordão e aí uma pessoa fala com a outra, faz o famoso brinquedo de telefone sem fio, que na verdade tem fio, mas enfim. Tem fio, Mas assim, isso foi levado ao Black Hat Asia, tá? Um evento que aconteceu então na Ásia, de Black Hat e tal. E um pesquisador levou essa questão da lata e tal. E eu vou reduzir a história aqui, a maneira mais curta e rápida possível. Depois, se quiser, você tem a matéria toda linkada, diferente de outros meios de comunicação que não linkam suas fontes. Sim, sim. Você tem a matéria linkada para poder ler na íntegra. Mas a ideia é o seguinte: se tiver luz refletindo na lata de coca dentro de um escritório, por exemplo, você pode, com um dispositivo especialmente criado para isso, né, focar a lata de coca. Tem que ter visada direta, claro, né? E pela vibração na luminosidade, tu transformar essa variação na luminosidade em sons. Ah, que interessante. É interessante, cara, mas eu achei meio meh, né? Mas porque... não é novo, né, dizer. Eu achei meio meh, porque assim, a lata tem que estar... A lata de coca tem que estar visível. Tem que estar batendo... Tem que ter luminosidade nela. Tá? Tem que estar batendo luz nela pra te conseguir pegar essa variação. Tá. Aí o cara tem que deixar a coca no mesmo, largado no mesmo lugar. Ele vai, a tendência é tu pegar e tomar a coca, né? E quando tu terminar, tu vai largar a lata no lixo, lá sei, mas tu vai ficar movimentando isso. Então tem vários problemas práticos com relação a isso. E, cara, eu já lembro de muitos anos atrás da história de um facho de laser que tu projeta ele, tu joga ele numa janela qualquer do ambiente. E tu capta o reflexo do laser de volta e aí tu transforma a variação que tu tens nesse reflexo em áudio. Porque as janelas são bem melhores que uma lata de Coca-Cola, por causa do tamanho. Claro, pra se imaginar. Pra vibrar, tá? Então, isso é tão velho, cara, esse esquema do laser, tá? Ele é tão velho que... Assim, já tá tão meio que espalhado esse negócio, a ideia e equipamentos que fazem isso e tal, que eu convido ouvintes a procurar no YouTube por Spy laser, microphone. Só isso. Tá? Só isso. Sem contar que tu pode usar aquelas parabólicas com microfone no meio que também funcionam muito bem, tá? O pessoal usa em campo de futebol aquilo. Mas é isso, assim, eu achei... Tá, a notícia chamou a atenção, até tu que me passou ela, né, Guilherme? Eu achei interessante, mas eu acabei trazendo ela pra cá mais pra comentar essa questão do laser e dizer, ok, em teoria é bem legal, é divertido, mas eu não... É como reinventar a roda, só que uma roda pior. Laser beam. É, laser beam. Que nem dizia o Austin Powers, né? É, cara, é muito legal brincar com um laser que queima tudo, é muito legal. Achei que tu ia dizer que era muito legal o Austin Powers. Também é legal, mas ninguém mais sabe quem é, então agora tá entregando a tua idade, né? Não, cara, Austin Powers não é tão velho assim, cara, tá louco. Cara, eu tenho... incrível, mas tem gente que não sabe quem é. E isso revela a tua idade, nem vem. Austin Powers, o primeiro de 1997, cara. Sim, exato. Só que tem gente que nasceu depois disso e já tem 20 anos, se tu já se ligou. Sim. Inclusive, falando nisso, o cara do Austin Powers, o Mike Myers, tem agora uma nova série no Netflix, né? Ah, é? Qual que é? Ele faz uma piada com tipo uma sociedade secreta, meio uma piada assim com maçonaria, sabe? E também com teorias das coisas americanas aí de... Como é que se diz? Teorias da conspiração. De conspiração. É uma coisa meio... Eu assisti uns 2, 3 episódios e não achei muito... Teve muita graça, assim, mas... Mas enfim. Como é que é o nome? Eu tô procurando. The Pentavirate. Pentavirato, tá. Que seria em português. Aqui, ó. Depois a gente conversa se tu estiver recebendo algum tipo de coisa por fora do Netflix, porque eu não tô sabendo de nada, tá? É, né, claro que não, né, cara? Claro que não. Não estamos recebendo nada, nem uma mensalidade aí de graça pra falar sobre... sobre a locadora vermelha. Então nós vamos mais falar, né, sobre a locadora vermelha. A gente teve também, falando em teorias da conspiração, mas isso não é teoria da conspiração, mas um negócio gigantesco que aconteceu lá na Costa Rica, que foi um ransomware... Que atingiu muitos serviços governamentais, né? Eles sofreram, o país sofreu um ataque de ransomware nos seus serviços governamentais, que atingiu aí Ministério de Finanças, Trabalho e Previdência, Ciência e Telecomunicações e também serviços meteorológicos. O resgate pedido pelo grupo foi de 10 milhões e a coisa foi tão séria que o presidente Rodrigo Chávez chegou a declarar estado de emergência. Agora, o que mais me chamou a atenção aqui, Vinícius, é que o grupo por trás do ataque, se eu entendi bem aqui a notícia, eles estariam encorajando os cidadãos a protestar para que o governo pague o valor, né, o resgate, e que deveriam, inclusive, derrubar o governo caso não pague, eles não pagassem, né? E também fizeram ameaças que iriam apagar as chaves de decifragem caso não fosse pago. E aí eu acho que foi uma nova escalada de ataques, né? Eu acho que por isso que é importante, não é o ransomware em si, que já é um tipo de ataque conhecido, né? Mas é atingir serviços governamentais de forma a prejudicar até talvez o funcionamento de serviços públicos essenciais de um país inteiro, como aconteceu, e também... você envolver, né, os fraudadores entrarem num novo tipo de influência que seria dos cidadãos, né, se movimentarem ou até mesmo fazerem protestos para que o governo pague, o que seria, parece, uma escalada nova na forma de se lidar, né, com ransomware, como está acontecendo lá na Costa Rica. E fica, obviamente, o alerta para as autoridades brasileiras aqui, porque, né, em algumas situações aí alguns tipos de serviços estão sim vulneráveis a esse tipo de problema, né, Vinícius? Sim, sem dúvida nenhuma. E agora tu vê, é interessante o tipo de pressão que eles estão tentando fazer, né? Pois é, por isso que eu acho que é uma escalada diferente, atenção, né? É uma coisa que... É, cara. É. O ransomware é bem... assim, o potencial destrutivo dele, dependendo do que ele consegue atingir, é realmente muito grande. Muito grande. É. Outra coisa, Vinícius, a NPD publicou um estudo técnico sobre uso de dados pessoais para fins acadêmicos. É, aqui eles publicaram o texto para a discussão número 1 de 2022, estudo técnico, a LGPD e o tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgãos de pesquisa. Vale a pena a leitura, porque a gente já passou por situações de discutir esse tema, né, Vinícius? Uhum. Até que ponto você poderia realizar pesquisas, a relação do uso de dados pessoais para a realização de pesquisas dentro de universidades, talvez o novo papel, talvez não, mas o novo papel dos comitês de ética e pesquisa em também estabelecer regulações mínimas ali acerca do tratamento de dados pessoais, e como isso vai interagir com outros profissionais, né? Até lá na nossa faculdade, lá no Sezuca, eu estava conversando esses dias com a bibliotecária, né? E ela tem certas interações com pesquisas que são realizadas, e ela me dizia, ó, até no nosso código de ética lá você tem a questão da confidencialidade e do cuidado que o bibliotecário tem que ter se ele estiver no meio, se ele estiver apoiando pesquisas que vão envolver dados pessoais de saúde, por exemplo, né? Então, eles abordam um pouco essas questões aqui nesse documento, é para fazer a leitura, né? Um documento meio longo, tem 20 e poucas páginas aqui, até já perdi o PDF em tantas janelas, mas eu destaquei um pedacinho aqui, ou dois pontos que eu achei importante. Primeiro, que eles já receberam 15 questionamentos à NPD sobre esse tema, de órgãos como Poder Judiciário, Ministério Público, universidades e institutos de pesquisa e pesquisadores em geral. E aí eles colocaram logo no início do relatório: um órgão do Poder Judiciário informou a NPD que vem se manifestando pelo indeferimento de pedidos realizados por pessoa natural para o tratamento de dados pessoais para fins de pesquisa acadêmica. Ou seja, essa incerteza acerca das possibilidades no uso de dados pessoais para fins de pesquisa podem estar bloqueando pesquisas no país e deixando a nossa pesquisa científica mais atrasada ainda, mais atrás de outros países. Lembrando que a legislação ou as legislações de proteção de dados, elas não devem coibir ou eliminar totalmente certas atividades, sobretudo como envolve a pesquisa científica, né? Tem que existir, deve existir. É só uma questão de regulação. Então, nesse sentido, a gente está vendo a NPD se movimentar, né? E um bom exemplo, assim, eu gostei, eu acho que uma questão interessante aqui, né? Vamos lá, né? A gente precisa desses documentos, dessas informações para poder justamente entender melhor como funcionam, né? Como deve ser conduzidas as pesquisas, né? Porque há muita dúvida nesse sentido ainda. A LGPD, ela não é muito... ela não é pormenorizada, né? E acho que nem é papel da lei ser assim, né? A gente precisa desses guias. E acho que eu já preciso ir saindo, Vinícius. Então acho que podemos ler uma última tua aí. Cara, a minha última é muito rápida. É muito rápida aqui. É a questão do botão de desligar e ligar, que não desliga nem liga. que é o seguinte: também ela vai estar no Dark Reading, pra quem quiser ver. Depois tem o link pro estudo original, lá na própria link da Dark Reading. Que seria que os iPhones estariam abertos para serem atacados, né? Expostos mesmo quando desligados. Isso diz respeito ao fato de você, quando desliga o telefone, algumas coisas continuarem funcionando, como NFC, Bluetooth, né, algumas outras coisas mais que não são efetivamente desligadas. E aí, por essa razão, via o Bluetooth, seria possível fazer alguns ataques para se recuperar algumas informações sensíveis lá do storage, né, que usa o NFC. Mas o detalhe é o seguinte, tá? NFC? É o Near Field Communication. Pagamento por aproximação, etc. Sim. E o que eles... depois de explicar a vulnerabilidade, o que fica pro final aqui, depois eu vou dizer o meu final, no final da matéria, diz assim... dito isso, em que eles explicam, então, que essas coisas continuam ligadas, eles dizem que a exploração é longe de ser simples. Então, claro, a notícia diz que está aberta ao ataque, mas assim, a exploração não é simples, requer muitos passos e o uso de bugs já conhecidos como o Blacktooth, né? Então, assim, em teoria é um problema bastante sério, mas o que me chama a atenção aqui é o fato de que o botão de desligar não desliga, de fato. Assim como em vários aparelhos microcontrolados que nós temos hoje, em que o botão de ligar e desligar, ele não corta o circuito, não é que ele vai lá e fisicamente bloqueia a passagem de energia, tá? O que acontece é simplesmente ele manda um sinalzinho para um microcontrolador dizendo, olha só, é para desligar, tá bom? Uhum. E aí ele desliga, faz um shutdown, vamos dizer assim, no aparelho, muita coisa só coloca em modo de low power mesmo, e fica esperando, fica o microcontroladorzinho lá esperando, para te meter o dedo num botão, talvez gerar uma interrupção ou alguma coisa parecida, em que ele acorda, opa, estão pedindo para eu ligar as coisas, ele vai lá e sai ligando. Então, assim, de fato, mesmo em aparelho microcontrolado, cada vez mais a gente, ou cada vez menos, a gente, ao desligar ele, a gente vai estar efetivamente desligando. Uhum. Tá? A gente vai estar desligando boa parte dele, mas não ele todo, né? De forma absoluta. Uhum. E é isso. Lembrando, Vinícius, que também a gente, uma conectada aí era uma pesquisa que o pessoal do The Register trouxe do Cisco WebEx. Que na verdade foi, eles falam sobre um estudo que foi feito, e aí ao contrário do Globo, o The Register põe um link, né, para a pesquisa, que é o Are You Really Muted? A Privacy Analysis of Mute Buttons in Video Conferencing Apps. E aí a gente vai deixar o link para os dois lá, que eles fazem justamente esse estudo de você desligar ou colocar no mudo de vários aplicativos e ele não mutar de verdade ou não usar o sistema operacional da forma adequada para realmente interromper aquele fluxo ali de áudio, né? E algo, do ponto de vista da privacidade e de proteção de dados, mas mais talvez a questão de vigilância, né? A gente até fica pensando, né? Será que essas soluções ou algumas delas não são construídas assim para justamente deixar essa... Não é bem um backdoor aí, mas dá para se dizer, né? Mas deixar essa questão em aberto para que você possa ficar ouvindo as pessoas aleatoriamente ou com alguma intenção é algo bem delicado aí, né? Uhum. Vinícius, então, eu creio que eram essas aí as notícias, né? Já estamos aí com... É isso aí, Guilherme. Agora só faltou ali o nosso, que a gente não se preparou. Eu esqueci, 50. Na verdade, nosso café frio e nosso café expresso, né? Ah, é. Eu anotei dois ali, Vinícius. Não sei se tu quer concordar não, ou quer colocar larga mais os teus um. Aí, larga os teus. Café o não expresso, só, não falta. O meu expresso vai para a NPD, que lançou esse documento aí. Eventualmente a gente até pode estabelecer uma ou outra crítica, como tudo que pode acontecer, né? Mas acho que foi um passo bem interessante e é um documento ali fundamentado, enfim. Concordo contigo, café expresso duplo para NPD. É. E o meu café frio, né, seria para os bancos aí que não... Para os bancos que insistem em não resolver problemas do cliente ou que transferem o risco direto para o consumidor. É, o meu café frio vai ser especificamente para o C6. De novo. De novo, porque no último foi para o C6 também, né? Foi. Assim, não quero mais falar nesse assunto agora. Eu vou... Mas aí volta no outro não, também. Não, né? Não, literalmente eu já estou encaminhando isso por outros meios porque não tem jeito, cara. E também os valores, né, cara? Assim, ainda bem que você não está precisando desses valores agora, mas poderia ser o caso de você estar precisando claro, desses valores. Sem dúvida. Né? Não importa. Não importa, quiser, claro. Se eu quiser pegar para botar fogo, cara, é meu. Exatamente. Eu faço o que eu quiser. É. Não tem que justificar o para que eu vou usar, se preciso ou não. É meu e acabou, meu. Claro, claro. Era isso. Então tá, agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo Café Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.